Dia, sou 4177, informação em curso Golf. Eu tenho 360 aprovado para Vitória, o senhor está pronto para cópia? Eu sou 4177, autorizado para Sierra Bravo Vitor Tango, nível de voo 360 para Whisky 50. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto posição Bidev. Controle 119, decimal 8. Transponder 5055, azul 4177. Número 55, o dirigimento correto, azul 4177. No portão 1, chame pronto para o pushback, se não é, senhor. Ela é 6251, está no pátio 3 para pushback acionamento. Livre posicionamento, pátio 3, 6251, no chame táxi. Chama lá. Salvador, no Mande Web 5717, frente da Golf Galhão 3-4-0. 5717, bom dia, por gentileza, qual horário do plano? 08, né? Só poderia pensar adiantar a saída da gente? Gente, é o 08, o senhor poderia confirmar a primeira aerovia do plano? É a Upper 50 até de 10. Então, muito provavelmente a subida será da El Leda Bidev, senhor. Por gentileza, a Golf apresenta o solo indisponível. Aguarde na frequência da torre 118.95. Assim que o seu plano chegar à minha tela, eu pago a sua cobra por linha, senhor. Tá, ok, vai monitorar 18 horas, senhor. Ficou 6251 para o táxi com 119. Está com 4 horas, Galeão, Léo Bernardo. Nove, 4 horas, Galeão copiado, China 6251, táxi aprovado via Pat 3, Juliette e Alfa, até o ponto de espera, pista 0, ajuste padrão, chame pronto para decolagem, ponto de espera, pista 0, China 6251. Pat 3, Juliette Alfa, ajuste padrão, vai chamar pronto. Era 1-0, pronto para decolar 62. Na 6251, autorizado a alinhar de decolar pistola 0, vento 090 graus, 059. A gente já fala na 10-62. Rodou, bom dia, o LGN 6749, informação Volta, atualização Guarulhos, 3-4-0. Bom dia, 6749, número 2, para cópia, aguarde. Guardando, 6749. China 6251, decolou 48, chama agora o controle Salvador em 1 no 9, decimal 8, senhor bom voo. 198, obrigado. Corpo 7517, 17, na escuta para corpo. 4177, puxa o sonamento no 1, confirma. Sente livre, senhor chame táxi 4177. Web 5797, pronto para cópia. Volta a cópia. Web 5797, autorizado para o Galeão, nível de voo 340. Decolando a pistão da zero com curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Bidev, onde intercepta Upper November 857 até seguro, após Upper Zulu 16, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Controle opera em 1 no 9 decimal 8, transponder 5062, objeto 5797. Autorizado Galeão, nível 340, via saída da El, pós Valeda e Bidev, após Bidev até November 857 até Porto Seguro, e após Upper Zulu 16, decolando da 10 com curva direita, o controle 198, código 5062, web 5797. 5062, procedimento correto, 5797, botão 11, chame prático para o pushback, assinamento. Camarada. Objeto 6749, pronto para cópia. Afirma. Objeto 6749, autorizado para Sierra Bravo Golfo Romeo, nível de voo 340, via Upper Whiskey 50. Decola da pistão no zero com curva à direita, subida da EL até a posição Leda, após direto posição Bidev. Controle 119 decimal 8, transponder 5056, objeto 6749. Autorizado 340 para Guarulhos, Dael Lida, que é a posição B10, de preço 50, decola da 1-0, curva direita, controle 19-8, transponder 5056, web 6749. Procedimento correto, objeto 6749, portão 5, chame pronto para o pushback, acionamento, senhor. Amanhã ficando pronto, 6749. Objeto 5898, autorizado para Sierra Brava Charlie Foxtrot, nível de voo 340. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu 16 até Confins. Controle 119.8, transponder 5063, objeto 68, correção 5898. Autorizado com pinto 340, decolando 0, curva à direita, saída da El Leda após o abrigo. Após a presura 16, 1798, controle 5063, transponder o objeto 5892. 5063, protegimento correto, senhor. Chame pronto para o posto de acionamento 5898. Botará o 5892. Azul 4, Una Foxtrot para o táxi, voador 9,5, autonomia de 3 horas e 50, até na confins. Confins, confirme somente para o bicho, senhor. 9,5, senhor. 09,5, copiado, azul quadrado 77, táxi aprovado via Índia e Alfa, até o ponto espera pista no zero, ajuste padrão, chame pronto para decolagem de ponto espera da 10, senhor. Seguinte, taxia Índia Alfa, pista 10, azul quadrão 77. Pushback, acionamento, objeto 6749. 6749, portão 5 aprovado, puxa acionamento, senhor, chame táxi. Chame táxi. Amaremos táxi, mensagem 49. Azul 41, Santos 7, 7, autorizado a alinhar e decolar piscando 0, vento 090 graus, 05 nós. Desligado, decolar piscando 0, Azul 41, 7, 7. Xané 6251, chame Centro Recife, 1251. 1251, ou 6251. Azul 4177 regulou 56, chama agora o controle de Salvador em 1 no 9.8, senhor, bom voo. Obrigado, bom trabalho, 4177. Patrão Salvador, bom dia, Azul 4177, decolado na luta, passando 2.4. Azul 4177, contato radar, sua bandeira 360. Eu tive que fazer agora o 4177. Taxi Web 6749 com 126 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Galeão. Confira, senhor, 126, 4 horas Galeão. Afirmo. Copiado, 6749 autorizado, Juliette Alfa, tem um ponto de espera pistola 0, ajuste padrão, chame pronto para decolar de ponto de espera 10, Web 6749. Autorizado, Juliette Alfa, ajuste padrão, quando pronto, chamará no ponto de espera 6749. Controle Salvador, bom dia, da 3201, ciente da Golf, cruza 190 para 160. Tá 3201, nessa identificação, desça para 2000 pés, chegada Ponce, ajuste no 0 no 3. 2000 pés, a chegada Golf, no 0 no 3, conta 3201. 349, Alinda, colapso no 0, vento 080 graus, 05 nós. Alinda, colapso no 0, web 6749. Web 5797 está no portão 11, pushback a sua 11 aprovado, 5797, me táxi. Chama lá. Salvador, bom dia, Rio 5976, 210 para 150 na Mari. Rio 5973, desça para 3000 pés, chegada Mari, ajuste no 0,3. Gente, para 3000 pés, de perfil da Mari, 10 no 3, Rio 5973.